Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! A partir de agora na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. Safe of evildoers, God, they shall be cut off like grass and without like green herb. The wicked man I know will really be bad. Escape the wrath of God in this judgment. It's only good things last already bad. So do all the good you can, my brethren, from this time till that time, and even for evermore, as I would say. Yeah. And so the wicked man fled when no man pursued it. But the righteous are bold as a lion. I saw the humble lion bold like a lion. Cause him got to enter Mount Zion. The rich man is wise to his own conceit, but the poor man that overstandeth, search him out. Righteous men do rejoice, there is great glory. But when the wicked rise, someone goes into hiding. And where Jah come forth, all weak are just bad. Yeah. So all Babylon say that all Bastaman got to flee. But I high and I know say all of Babylon and Baalet got to get down on their knee. Then go to run to the sea. As all they get down on their knee. I say a them I go flee. Flee. Flee. As all we did. As all we did. As all we did pan the Baalet. Yeah. Not even the dog that spits against the walls of Babylon shall escape this wrath. Oh, what a thing like that. As though we jet upon the weak heart. As though we jet upon the ballad. As though we jet upon the ballad. Them couldn't get away. And they couldn't get away. You hear what I say? And so a faithful man shall abound with blessing. Me, he that maketh haste to be rich shall be innocent. To have respect for a person is not good. For the price of a bread that is man will transgress. So when Jah come, they all got to make their confession. They got to come together in this order communication. God got to see each of them in their transgression. Yeah. Got to have some kind of Rastaman vibration. Keep you rocking in this kind of meditation. From station to station. Not another reason, version. do palco medo, do palco medo, do palco medo. You know, I still can't figure out what it is that that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds. Actually, he says a friend in Brazil, Alicio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. He's tuned into your programme today. Deslocando de São João de Meriti para Caxias. Então, alerta geral na Baixada, porque isso é considerado na linguagem policial um bonde, ou seja, um comboio de carros com bandidos armados que eles saem para assaltar, para tomar boca de fumo, qualquer coisa desse tipo. E urubuzinho voando de costas, né? E demais, demais, dando cambalhota, no assalto mortal, pinta os canecos, não é brincadeira, né? Mas a noite hoje promete estar calma. Não, não promete não. Que beleza, é. Eu vou emendar uma outra, hein? Então, a galera decidiu optar pelo chocolate preto. Bem lembrado, né? O chocolate preto é considerado uma unanimidade nacional. Aliás, eu queria até deixar um recado também. Então eu vou pedir para os ouvintes ligarem para cá, porque eu estou querendo umas informações que só eles podem passar. Nós ouvimos a desorientação sonora. E aí, Nandão, é com a gente ou não? A noite vai ser tranquila? Não, não promete não. É, tranquilo, é ótimo. Temos promoções, não? Temos. Aliás, os convidados trouxeram algumas pepitas. Ah, é? Uhum. Bom, mas não é em toda semana que o Ronca Ronca pode ir ao ar. Há poucos dias de nós recebermos aqui no Rio de Janeiro a lenda viva de Lee Perry. Então nós abrimos esta edição ultra especial do programa da gente, Ronquinha do dia 10 de abril de 2007 com Lee Perry. Ele aí ao fundo. E conforme eu disse, semana passada nós temos alguns ingressos para Lee Perry sábado no Circo Voador, aqui no Rio de Janeiro. Nandão, a dúvida é a seguinte: nós damos 4 duplos ou a gente dá uma de Jack the Ripper e dá uma fatiada e dá 8 individuais? É um caso a se pensar, hein? Então pensa rápido, por favor. Não, a gente, quando a gente formular a perguntinha, a gente detona. Teve gente fazendo as contas ali. Tá rolando um lobby, né? Rolando um lobby. Mas enfim, além da promoção com ingressos para Lee Perry sábado no Circo Voador, temos aqui hoje, já fartamente noticiada, a presença ao vivo de nosso queridíssimo amigo Cassim. Você saía, a casa entristecia, as torneiras choravam, as portas esperando você voltar. Pássaros cantando, que bom voltar. você saía, a casa entristecia, as torneiras choravam, as portas esperando você voltar. Janelas sorrindo, os pássaros cantando, que bom voltar pra alegrar o seu lugar, que bom voltar pra alegrar o seu lugar. Yo, yo, yo, yo, yo. This is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. Till the need seeps in. aumente o volume do seu rádio e ouça mais esse sucesso. Ronca, ronca. Atividade, Nandão, que já já nós vamos alavancar, startar, brifar o entorno da perguntinha, valendo, fechou então em 8 ingressos individuais para Lee Perry. Beleza, beleza. É? 8? 8. No próximo intervalo... Não, um par. É... Com 4. Então, no próximo intervalo a gente alavanca a perguntinha? Dá uma brifada. Square Pusher ao fundo aqui, hein? Mas enfim, conforme eu escrevi hoje no Tico Tico, um orgulho sem tamanho do Ronca Ronca receber Cassim e, na realidade, mais 5, né? Porque... deixa eu contar certinho aqui. Cassim mais 4. Não, mais 5 porque, olha aqui, Dani, né, meu amigo? É, o todo dá um 7 ingressos. É, grande Dani, engenheiro de som, um homem que tá com a carteirinha de responsável pela sonoridade do Ronca Ronca hoje, totalmente ao vivo, recebendo Cassim mais 4. Cassim, logo de cara, você poderia apresentar seus Blue Caps? Meus comparsas? Isso. Aqui no baixo, do meu lado esquerdo, temos Alberto Continentino, menino prodígio. Fenômeno. Espetáculo. Internacionalmente conhecido. Na bateria, o Domenico Lancelotti. Fenômeno Italiani. Outra lenda, né? E Dani Bananinha na mesa de som. Espetáculo. Moreno Beloso, filho do homem. Eita. Stéphane San Juan, o único francês vivo no Rio de Janeiro. Bom, nós começamos, vocês já apresentaram uma música do seu disco, né? Então, Cassim, você poderia inclusive dar a informação de uma voz um tanto quanto mediúnica que entrou aí. O Nandão ficou procurando mais alguém. Ficou vendo quem era, né? É verdade. Apesar de nós já termos mostrado essa música aqui no programa. Quem é mesmo essa pessoa? É o João Donato conversando com o Paulinho Levita. Que espetáculo, hein? Ele tava gravando lá no estúdio e o Paulinho Levita ligou pra contar uma história pra ele. E talvez ele possa alguma hora vir contar essa história aqui. É, de repente a gente tá tentando um contato assim com o João Donato, dele aparecer. Tem que seja mediúnico também, né? É. Qualquer coisa a gente aciona o telefonema ali de novo. Mas o... o quê? Falar mais perto? Isso. É, tipo isso. Fala mais perto. O João tava gravando e no meio da gravação tocou o telefone e ele falou: peraí, vocês precisam gravar isso. Que ele tava me contando uma história. Aí ele botou pra gravar e tava rolando essa história do cara que queria mijar, tava no ônibus, no trânsito na Bahia. Dani vai embora, é isso? Tem muita movimentação aqui. É a música que abre o seu disco, né, Cassim? É a música que abre o seu disco. O Nando falou que você trouxe uns discos pra gente. Trouxe um disco. Um? Infelizmente só tinha um. Não, tá bom. Não. Não, não, juro que não foi de maldade. Esse é o que vale, porque vai ser autografado por todo mundo. É, então né? Eu posso trazer na semana que vem mais. Não, não, vamos deixar em um. Em um tá beleza. É isso tá aí. Beleza. Apesar de terça-feira que vem você estar aqui de novo com a gente, né, cara? Vem cá, vamos cair de novo em mais uma... vamos lá. Música com vocês ao vivo. Diretamente do Rio de Janeiro, ao vivo para Recife, Vitória e Belo Horizonte e todas as cidades que captam o sinal da Oi FM pela internet para o planetinha todo, né? vezes a vista embaça e eu não consigo ver você, meu amor. Eu queria ser quem eu não sou, ser quem você sempre sonhou, só pra te satisfazer. Eu queria ter tudo mais fácil, ter o tempo rodando ao meu lado, só pra poder te dar todo o meu carinho. Eu queria que você soubesse que nas horas que você me esquece, eu só penso em você. Porque eu te amo, eu te adoro. Eu só penso em você. Preciso te dizer. Tantas vezes que eu digo e não faço, tantas vezes que eu penso e não falo, mas não quer dizer que eu não quis fazer. Pode ser que eu seja esquecido, você me dá muita importância a alguma coisa banal. Eu queria ter tudo mais fácil, ter o tempo rodando ao meu lado, só pra poder te dar todo o meu carinho. Eu queria que você soubesse, eu só penso em você. Eu te amo, eu te adoro. Eu só penso em você. E fico um pouco mais. Vai embora agora, que eu preciso te dizer que eu te amo, eu te adoro. Eu só penso em você. Preciso te dizer. Ronca. Lá vai o homem que matou o homem, que matou o homem mal. Lá vai o homem que matou o homem, que matou o homem mal. Lá vai o homem que matou o homem, que matou o homem mau. Lá vai o homem que matou o homem, que matou o homem mau. Lá vai o homem que matou o homem, que matou o homem mau. Lá vai o homem que matou o homem, que matou o homem mau. Pois o homem que matou o homem mau era mau também, um perigoso pistoleiro, não tinha pena de ninguém. Procurado por assaltos a banco, roubo de cavalo e outras coisas mais. Chefe de quadrilha não queria concorrência com os demais. Pistoleiro de aluguel, cobrava 500 dólares pra mandar alguém pro Beleléu. Havia xerife que parasse em pé. Xerife morria, eu tinha que dar no pé. Mas um dia, para a sorte de todos, um homem bom, ligeira negativa, apareceu. E foi aí que o homem mal tremeu, pois seu lado fraco era a filha do ferreiro, a preferida do homem bom. Marcaram um duelo para as 2 horas de uma terça-feira, e nesse dia todo o comércio fechou, só a funerária meia porta baixou. E 2 tiros se ouviram então pelo chão, o homem mal ficou. Dizem que ele morreu, foi por amor, e o homem bom com a recompensa que ganhou está casado e é xerife no local. E quando ele passa o falatório é geral, geral. Lá vem o homem que matou o homem, que matou o homem mal. Lá vem o homem que matou o homem, que matou o homem mal. Lá vem o homem que matou o homem, que matou o homem mal. É, Nandão, tem um Big Boy pra dar uma inspiração? É, mas deixa assim, senão vai calma, perder o controle. Calma, neném, calma, hein, neném. Hein, fofo? Big Boy? É, um Big Boyzinho com o Hendrix. Hendrix. O negócio é curtir o som sensacional do Style. Ronca, ronca. Anger. Dá pra ser de novo? O negócio é curtir o som sensacional do Style. Ronca, ronca. Anger. Olha só, nós já alavancamos, brifamos, startamos o entorno da perguntinha. Então, há algumas semanas atrás, nós fizemos a pergunta, deu um charivari sinistro aqui, e as mensagens foram parar em outra praça. Um além, né? É, em outra praça. Vamos dizer outra praça que fica mais bonito, né? Então, a pergunta tá valendo. Nós estamos no mês de comemoração do primeiro aniversário do Ronca Ronca, aqui na Oi FM. E recentemente, nessa edição, onde as mensagens foram parar no além, nós perguntamos o que você daria de presente para o Ronca Ronca nesse primeiro ano de vida na UFM. Então essa é a pergunta valendo para hoje, para você concorrer a 8 ingressos individuais para Lee Perry sábado. E aí, dentro dos 8, nós vamos sortear um que vai faturar o CD do Cassim, devidamente autografado por todo mundo aqui. É verdade. Hein, Nandão? É verdade. Qual é o caminho, cara? www.efm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, como fez, por exemplo, a fã distante, pedindo para a rapaziada aí da banda leiloar ou doar a meia do Moreno autografada. Eita. É isso mesmo? Bom. Que é isso? O que tá aqui, fã distante. Pois é, o pessoal tá gostando do som. André do Leblon falando que o som tá bom pra Dedel, querendo ouvir Nina Simone. Opa. Do disco Black Gold 72. Who Knows Where the Time Goes? Tem aí, malandragem? Não tem, não. Tá devagar pra caramba. E a coisa tá só começando, hein, cara. Olha só, aqui ao fundo um disco espetacular que acaba de ser lançado. É o Lenny Gordon, que a gente tem falado muito dele aqui. Diga lá, Cassinho. A capa é do Domênico. Ô, rapaz, olha só que coincidência, hein? Espetacular. Além de tudo, um designer, né? Vamos dizer assim. O Lenny Gordon acaba de lançar esse disco, que são duelos e duetos, né? Com um monte de gente bacana. Por exemplo, tem aqui o tal do Amarante ao fundo. Ele vira mar. nós mostramos o Max de Castro com o Lenny Gordon cantando O Homem que Matou o Homem que Matou o Homem Mal, a música do Jorge Ben. Então a perguntinha é essa: o que você daria de presente de aniversário para o Ronca Ronca em sua primeira velhinha aqui na Oi FM? Oito pessoas faturam oito ingressos. Exatamente, cada um fatura um. Cada um fatura um. Lee Perry. E um deles, e um desses sorteados vai faturar o CD do Cassino. A melhor resposta. Não, não, não, vamos sortear, vamos fazer a coisa... Ah, é? É. Tá. CD deles autografado pra todo mundo. Ai, meu Deus. Beleza. Do céu. É, Cassim, já chegaram várias mensagens aqui pedindo que você dê uma pincelada rápida em sua passagem pela Jamaica. Já que abrimos o programa com o Lee Perry, e ele sábado se apresenta no Circo Voador aqui no Rio, você poderia dizer as suas impressões recentes da terra do Lee Perry, né? Pô, até difícil falar isso, porque foram muitas impressões. Eu fui pra lá fazer o melhor turismo que eu planejava fazer, que foi gravar o Sly & Robbie pro disco da Vanessa da Mata. Acho que não tem nenhum turismo melhor para quem gosta de música do que ir conviver por alguns dias com o Sly & Robbie. É, fora isso, eu voltei assim com uma vontade de não tocar nunca mais, porque, como diria o Bruno Natal, ele ficou amassando o baixo na minha cabeça por 2 dias, assim. Foi uma experiência bastante impressionante. Mas você já gravou o Sly & Robbie? Eu gravei o Sly & Robbie... gravei o Rob Link, provavelmente é tecladista nessa música que você tocou. Ele era tecladista, ele teclado e clavinete assim de várias músicas do Lee Perry. E o Sticky, que era percussionista de todo mundo lá, Bob Marley, todo mundo, Peter Tosh. Gravei o Numbu, trombonista. Era uma banda grande assim, vários jamaicanos, foi muito bom. E o estúdio qual era? Era o estúdio do... Se chamava Anchor. Estúdio... Qual é o nome daquele cara? Gussie. Sei, sei. Produtor, né? É, estúdio do... Gussie Clark? É, Gussie Clark. Brincadeira. Aliás, o disco do Lee Perry que nós mostramos aqui no início do programa tem a participação do Old Tina Smith, um guitarrista, né, emblemático na música jamaicana, que eu comentei que veio aqui com o Jimmy Cliff, não sei o quê, bababá, e tocou com todo mundo, né? E vendo os créditos desse disco, Scratch Attack aqui, que é uma compilação de dois discos do Lee Perry, o Earl Chaney Smith está presente. Presidente Vargas, Presidente Vargas, Presidente Vargas, Presidente Vargas. Nandão, tá efervescente aí a participação da nossa torcida? Tá, indo bem. Vanessa, já Vanessa, apareceu? Claro. Aliás, é aniversário, aniversário dela na terça-feira que vem, dia do programa. É mesmo? Ela tá pedindo Los Hermanos, pra você tocar Los Hermanos CD Aventura, que o Cassim produziu, né? É. Então, você pensa aí, né? Eu tocaria, né? Thank you. me shape my crooked features. My friends have picked me up again and pushed my enemies out of the picture. Yeah, you're a friend of mine. You're a friend of mine. Yeah, you're a friend of mine. You're a friend for life. I love these friends of mine. I love these friends of mine. You're a friend of mine. I love these friends of mine. Nai baba tirangani gomba muno. Saita sego mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, amai wako 2, neweka wechitatu. Na baba mdiki Francis. Ah. Como sempre no Ronca Ronca, a coisa é feita na hora aqui, então a relação de músicas que nós mostrávamos no programa de hoje estará amanhã no site do Ronca Ronca, no site da UFM. Meti um The Chins aqui no meio que não foi devidamente introduzido. Agora nós vamos introduzir as duas moças aqui ao fundo. Nossa queridíssima PJ Harvey, acompanhando Marianne Faithfull. Um disco onde a fofíssima da Marianne recebe não só a PJ Harvey, como também Nick Cave, Damon Alba, num disco lançado há 2 anos atrás. Cassim, você ouviu já o The Good, The Bad and The Queen, a banda do... Eu ouvi, achei o Tony subaproveitado. O Tony Allen, o batera? Eu esperava mais, eu tenho que confessar. Mas esse é o problema com supergrupos, né? É verdade, é muita estrela ali, né, pra brilhar. Agora, olha que interessante, esse disco da Marianne Faithfull, que chama-se Before the Poison, tem uma música. Quem conhece o disco do The Good, The Bad and The Queen vai se lembrar. Olha só o que é isso aqui, ó. Lost his own, taken down all his songs, till he's all alone, and all our love was halved, except for you. I'm only young, favorite son, say you tried, take it back to where you belong, and all the things you said, still untrue. Saw the green fields turn into homes, such lonely. Enfim, essa música aqui da Marianne Faithfull, a composição na realidade é do Damon Albarn, foi usada agora recentemente pelo The Good, The Bad, The Queen com o título de Green Fields. A letra é mais ou menos a mesma, mas é interessante como que, né, um sucesso, entre aspas, dessa super banda do Damon Albarn com o Tony Allen e o Paul Simon e o guitarrista do Verve foi utilizada antes, né, no disco da Marianne Faithfull. A gente vai pra Bolívia, Nandão, é isso? Comercial? E a gente vai voltar, Cassim, de repente falando desse negócio de composição. Não só desse aspecto interessante, né, de você reutilizar ou utilizar uma música tempos depois. Tem uma coisa muito interessante aqui que eu quero falar e comentar um pouco a participação do Moreno, do Domênico, nos discos, né, que vocês fizeram juntos, as composições que vocês têm feito para outros artistas, enfim. É Bolívia. Quem é que tá em BH, Nandão? Airplane. Jefferson Airplane. Pô, saudações, hein, meu amigo. Vai lá, aperta aí, bonitão. Olá, aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. Eu tô falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca.